Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Pedindo graça.